Bradesco 2, ele de pouso, pistão 0, ventura 70 graus, 049. Eu pouso na pistão 0, tá, 3152. Parador 58, autorizado Duna 2000 pés. Duna 2000 pés agora, janeiro 6258. Train Alpha Tango Echo India, Juliet April 1, just to confirm that you going to Aerostar? Yes, we just left from Juliet to Alpha April 1, next to you. Okay, April 1, next to Taxway Lima, okay, Lima, call me at Taxway Lima. So for the Taxway Lima. Papa Papa Lima Golfo Tango, Papa Ires, Cris Mari, Arrival do 77 Level 050, Kinesia 018. Xenia 602, Juliette Pontão 5. Juliette para o 5, Xenia 602. Mantém a posição antes da taxa e Juliette, aguardando a liberação do gate 3. Lima Golfo Tango, confirme your speed. Our indicator is 230. Thank you. Okay, sir, go ahead and text to Lima and... Please, we are able to increase up to 250. Roger, Lima Golfo Tango, mantendo 250 miles, flag at left stop. Pode iniciar o pushback, me chama quando for ingressar no gate negativo. Pode iniciar o pushback e prosseguir até a remoto no 4. Até a remoto no 4 autorizado. Ok, gente, iniciando a portar ao 10, no 4. Tango Echo India, you have inside to Taxway Lima? Tango Echo Lima. Ok, enter Taxway Lima. And Mike, call me at Taxway Quebec. Call you at Quebec, Taxway, Tango Echo India. Hi. Salvador, Azul 2713, Gato VQD. 2713, eu sou para 4, meu pés, mantenha 209 na descida, número 3 na aproximação. 74.209 na descida, 2713. Tango Tango, Azusa Speed 2200 knots, number 3 to approach. Trono 07 da Azul, Sala 019, agora 1211. 1211 de Sala, Azul 417. Trono 07, alfa, chameamento da Taxway, correção 1. Via quilo, ingresso via pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. 4, 1, 0, 7. Quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, azul 4, 1, 0, 7. This is ground, alfa, tango, eco, índia, my time, perfect. X-ray, alfa, tango, eco, índia, Quebec, clear to... Crossing runway 17, via next to X-ray Papa, ah, okay. Please cross 17, and then Papa. Mike Alpha, tá, né? Ok, estamos numa posição aqui liberando a 3, conforme instruções aí do pessoal de baixo da esfera. Sim, sim, mantém a posição, vai ingressar a nave da TAM. Ok. Então 3152, ingresso gerente portão 3. Gerente portão 3, tá 3152. 995. 895, janeiro 6258. Azul 2713, desaparato dos motéis, autorizado afinado, procedimento LSX, Way, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado afinado, procedimento, reporte estabilizado, 2713 da Azul. Milhas, por externo. Genero 6258, boa noite, livre pouso, pistão 0, vento 1,60 graus, com 5 nós. Livre pouso, pista 10, no Genero 6258. Charlie, pode prosseguir até a remota 1 ou 4. Ok, a remota 1 ou 4, informa na 3. Ono, Aranha Azul. Boa noite, 68, boa noite, formação Bravo, Aracaju, autorizado via rota do comando, nível 230. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, após perfil de saída Tuca, Jama, após direto Aracaju. Transponder 5452, controle 120, decimal 8. Azul, conforme, 4, 2, 0, 8, boa noite, 68, cotejamento correto, chame pronto com estacionamento, portão 1. Não. Azul 27, ano 3, em condições de guarda externa, completar visual. Confirma, Azul 27, ano 3. Em condições de guarda externa, completar visual. Está autorizado. Então, Azul 27, ano 3, autorizado. Vá marcar a externa, ele está no 1770. Quando for modificado, é Azul 0225. Gente, 27, ano 3, onde está? Azul 2774, 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chama agora o controle de frequência 20.1. Azul 2071, 58, Alfa, chame antes da taxa em quilo. Alfa, antes da taxa em quilo. O Salvador, Gol 1970, conseguiu Campina Grande 370. Confirma, aeronave chamou o fone. Faça um cheque novamente, não deixe o nome. Boa noite, Gol 1970, alô? Boa noite, Gol 1970, informação Bravo, pronto pra cópia? Pronto, cópia. Sierra Bravo, quilo Golfo autorizado via pêndulo 1-0 conforme rota, nível 370. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda, pós, perfil de saída, UCA, chamo Zitara, é a transição. Transponda 5457, controle 120, decimal 8. Zitara, UCA, central Zitara, vai para o Zitara. 208, controle 5457, Gol 1-1-7-0, cotejamento correto, chame para o seu chefe. Foi boa, Azul 9631 para autorização Campinas. Boa noite, Azul 9631, informação em curso Bravo, Serra Bravo, quilo Papa autorizado via rota do plano. O pêndulo 1-0 para o Bavi segue conforme. Nível 340. Metragem da pista no zero, curva direita após, da El Meta Motiva. Transponder 5454, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas 340, via decolagem no zero, direita após, da El Meta Motiva, pois o no zero pro base, rota do plano 5454, 108. Cotejamento correto, Azul 9631, chame pronto para o estacionamento. Chama. Oxalá 258, hoje, ingresso táxi meio quilo, posição prevista 1, Romeu, parte 3. Assim, então, agora ingresso na táxi meio quilo, posição prevista 1, Romeu, Janeiro, 625. Via 10, confirma. Ah, sim, o senhor foi o 30 ao liberal no 211. 30, 211, boa noite. Salvador, boa noite, 2713 da Azul, Lisão Viadela. Azul 2713, boa noite, Alfa, Quilo, Pátio 3, 4 Romeu, posição prevista. Alfa, Quilo, Pátio 3, 4 Romeu, boa noite. Lima Golf Tango, Contact Power, 118-95. 118-95, come on, Lima Golf Tango, bye. Tower, good evening, Zeta Papa Lima Golf Tango, full established on the ILS X-ray 10. Papa Papa Lima Golf Tango, continue approach, expect runway vacated, altimeter setting 1018. Continue approach 1018, and Lima Golf Tango would like to request flying to the final approach 6, then proceed to visual to runway 17 if available. Ok, Lima Golf Tango Sol, flight plan modificated 3-2, clear to turn base to runway 17, call and final runway 17. Ok, roger, we proceed now via flight, runway performance at right base to runway 17, report on final to 17, Lima Golf Tango. Lima Golf Tango, just confirm the apron that you proceed, 4 or 5? Arrow is star. Ok, it's a 100, thank you. Escuta. Ah, Sara, acabei de coordenar que solicita guardar esse, o balizador, mesmo está fazendo o procedimento da avião que está na posição 1 e já já prossegue para balizamento na 4 Romeu. Ah, não, a gente está passando o balizador aqui na 4 Romeu. Obrigada. Boa noite, João, é o Michael Fajardo. Lima Golf Tango turning now the right base to final runway 17. Visual. Lima Golf Tango clear to land runway 17, wind 160 degrees, if 6 knots. You're flying runway 17, Lima Golf Tango. Lima Alfa Tango, solicitação. Seu direto turno, em desce para nível de voo 050, final 08. Se possível, mantenha a velocidade para o seu crescimento. 6050, Júnior, Lima Alfa Tango. Só para confirmar que está com o slot para 0302. O que o controle recomenda? Indivíduo, fazer alguma órbita ou tem problema por lá, deve ser o seu direto horário? Lima Alfa Tango, mantenha a respeito do seu crescimento. Então, depois da atuada de 10 minutos, dentro do nosso esgote. Não tem problema não, Limapatão. Obrigado, Limapatão. Ok, alguma velocidade diferente do Limapatão? Possível, excelente velocidade, vai chegar após o senhor aeronave presidencial da Alemanha. Ah, tá ok, então. Deixa eu ver que o senhor era mais possível aqui, Limapatão. Para dois motéis, autorizada a final do procedimento elétrico, está estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado em ILS X-Ray, a porta será estabilizada ali em Mofatá. Isso é uma dessa. Mofatá vai manter 339 pés, 10.000 pés. Antes de Mofatá. Solo Salvador, Azul 4221, com a informação Bravo, solicita 9360, confirma. Azul 4221, informação Bravo, confere. Autorizado Serra Bravo, Charlie Fox, via Upper Zulu 21, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita após saída Árvore Alefa. Transponder 5453, controle Salvador 190, destino 8. 7, autorizado nível 360 para Serra Bravo Charlie Fox, decola da pista no zero, curva à direita, Árvore Transição Elefa, 17 Zulu 21, 5453, transponder, controle 120, destino 8, Azul 4221. Cortejamento correto, Azul 4221, chame pronto para o estacionamento. Tudo bem, obrigado. Pushback acionamento, o Azul 9631. Azul 9631, número 2 no setor, aguarde. Guarda. Voo 9098, seleção autorização do plano de voo com a informação Bravo. Voo 9098, informação Bravo, confere. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via 2190, conforme rota, nível 370. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Zipar. Transponder 5460, controle Salvador 120, destino 8. Aqui em Yogo 9098, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, nível de voo 370. E a Pesulo 10, rota do plano. Desfalada Canteiro 90, comando à esquerda, saída Puca, chamam de par. 5460, eu transponder, 1208 ao controle. Protejamento correto, voo 9098, chame pronto para o estacionamento. Chama o acionamento, puxa 9098. No 170, portão 10, aguarde. No 170, mais 3 minutos para puxar. Salvador approach, good evening, German Air Force 886 Heavy, passing flight level 155, descending 150 to Macro Information Bravo. 886 Cocadores, clear for the direct descend flight level 050, climate 1018. German Air Force 886, descending flight level 520, correct, descending 5000 feet on QNH 1218, and direct to where? 886 fly, ETAP, descending to 5000 feet, unit 1018. Direct to ETAP, descending 5000 feet, unit 1018, German Air Force 886. 68, 1, 19 a bordo, alterna. Salvador 0207 Autonomia. Taxi autorizado até o ponto de disparo da pista no zero, direita via Índia, ponto de disparo do 1-1-8, desde o 95, quem liga 1-0-1-8. Prossiga. Estação 4 autorizado, chame para onde está. Chamar o táxi na 1970, mais que você. Estação 10 autorizado, chame para onde está. Autorizado, chama táxi. Nossa. Pega o estacionamento no 562. Número 2 no setor, 1098, aguarde. Tá, estou escutando. Isso, Balde, mantém e faz o level 130. Chama na alfa 86 again. 886, permission traffic. Traffic is 3 o'clock, 26 mile, north east bound, maintaining flight level 130. Roger, Chairman Alpha 86. Azul 4062, azul identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 100, QNH 018, reduz a velocidade para 2509, número 4, na aproximação. 3600, 100, lá. Estamos com 7-1 no PAB, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. 700. Boa noite, 68, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, via Pucan. Ok, tá direto. Pode voar direto. Puca, boa noite, 68. Obrigado, Puca. Puca, 868, 237. 0-152 a bordo, 4-30 ao chegar na Maceió. Terminal for the 886, confirm you're supposed to fly to Duna now. That's right, 886, fly Duna, descending to 2,000 feet. Cleared, final ILS, establish a localizer. That's Terminal for the 886, direct to Duna, descending 2,000 feet, cleared ILS, runway 10. Uma Alfa Tango, chamei a torre, Uno 8, decimal 95. Uno 8, 95, Lima Alfa Tango. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Lima Alfa Tango. Quero o limite que dê mais 100 de Simbra. Esquerda 360, limitado pela 100. Lima Alfa Tango, boa noite, chefe trem livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 059. Lima Alfa Tango, para baixar e travado. Livre pouso, Lima Alfa Tango. Afirmo, livre pouso. Livre pouso, Lima Alfa Tango. Imagem do Boeing da companhia retaguarda para iniciar. Ah, ok, muito obrigado. X-ray Alpha Tango Echo India Ground. Tango Echo India Sierra Papa at 1.5, do you request taxi to April 4th? Okay, just a minute to initiate our taxi test. Go on 098, puxa o filamento autorizado, portão 2, chama o taxi. Autorizado, no 2, chama o taxi no 098. É 2309. Agora 62, eu estou para nível de voo 080. 080 agora, 62. 868, chame ao centro Recife, frequência no 2000, acima 85. Alterno no 25, decimal 4 ou 5. 25, 4 ou 5, boa noite, meu irmão. Azul 9631, ali mantendo 0. Ali mantendo 9631. 0702, você está nível de voo 070. 070. Você está na sala 51, direito no 211. Clear to enter, runway 17, call me vacate runway at X-ray Oscar. E 782, curva direita, curva 030, limite ao lote, direita para 5 mil pés. Direita 030, cuidado pelo lote, descendo para 5 mil pés, 172. Conosco. Boa noite, Papa Romeo Lima, Alfa Tango, prossiga táxi via Alfa Chame Santa Cruz de Leste. Táxi Alfa, chamada Cruz de Leste, para a limite aqui de mais 100 de Simbra. 200, limite entre mais 100 de Simbra. Decolando 53, controle 1208, bom voo. Azul 9631, terceiro 8, boa noite. Utilizado. Direita 077, tomaremos capítulo 2713. 2713, decolar 3 no 6. 3 no 6, 2713. Controle, muito boa noite, Azul 9631, fechou o Tael. Azul 9631, contato o radar de decolagem. Suba para nível de voo 340 via Tael. 340 Tael, 9631. VK Sun, cancel VK Frequency. Azul 4062, já segui tráfego 213 milhas, rumo ao Nordeste. Chegamos no nível de voo 090 para 3006. Bom dia, estamos olhando a sua. Azul, aguarde o estacionamento. Aguarde o estacionamento, Azul 4221. Papai Romeu Lima, Alfa Tango, autorizado, ingresso via Juliette, Pátio 1, Lima, Mike Beck, chame novamente na taxa Lima. Ok, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike Beck, chamará de novo na Lima, Lima. Solo 1098, pronto para o táxi, 175 a bordo, 2h47, Maceió. 1098, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 90, direita via Índia, ponto de espera 2182195, quem é 1097. Aqui o altimetro 1097, direita na Índia, no ponto de espera, torre 1895, gol 1098, obrigado. Salvador, muito boa noite, 1970, cruzando 1570. 1970, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 370 via PUCA. 370 via PUCA, na manhã 97. Azul 4062 vai seguir tráfego, que está agora com a posição de 1 hora, 8 milhas, rumo oeste, com 1970 de tráfego, sem condições de reduzir. 462, desça para 3.000 pés, gerida para 1.70 nós, pro localizador, curva direita, pro 050. Reduzindo o sale, pro 050. Dois Salvador, gol 1098, ponte espera na 1.0 pronto. This is 6, contact tower, 118, decimal 95. 118, decimal 95, chama Alpha Theta 65. Pessoal, volta rumo 1098. Espera, Azul 3782. Escuta, Azul 4221. Autorizado, puxa o acionamento, chama o táxi. Autorizado, puxa o acionamento, passaremos o táxi, Azul 4221. Jamais Fácil, Crivo. Continua com o Chico Seco, Sete Escrito. O nome Terminal Force 886, clear to land runway 10, wind 062, inicialmente 3.000 pés. 3.000 pés, gente. A aeronave da nossa 3 é a BR? Sim, nosso. Sim. Azul 9631, chame o centro Recife. Frequência no 33.25, autônomo 33.95. Azul 9631, 3325, 3395. Obrigado e tchau, bolete. Lima Fatango autorizado, cruzamento pista no 7, Papá, estacionar a frequência livre. Azul 462, reduz a velocidade de aproximação. Reduzindo. Azul 2782, chame a torno no 8, decimal 95. 8895, Azul 2782, grato, boa noite. Pessoal, por momento, 38 a bordo. A 1.5 milhas de Duna. Azul 2782, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ok, prossegue a aproximação, aguardando pista livre, 2782. Decimal 95, ajustado no 08, 04221. Azul 4062, desça para 2 metros. Para 2 mil agora, 62. Ground at 0300, vacate to the right and call ground 121, decimal 1. Next to the right and ground 1211, Sherman Air Force 806. Good evening, Sherman Air Force 806, runway located. Source 886, 121, is my one. Good evening, German Air Force 886. Taxa 2, taxiway Alpha Kilo April 3, position 7. Sherman Air Force 806 Alpha Kilo April 3, position 7. First day, I'll check the ship of Sigma 1-8-1-0-0-0-0-0. Azul 4062, completa a aproximação, chame a torre no 8, decimal 9 e 5. Oi, Valdir, graças, boa noite. Oxi, Salvador. Azul 4062. Azul 2782, nível posto de estilo 0, vento 150 graus, 159. Firma para o 2782. Livre pouso, pistolo 0, vento 150 graus, com 5 nós. Livre pouso, 90, 2782. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Oh, afirmativo, aguardando. Air Force 886, confirm next left kilo. One thank you. Vou confirmar novamente o vento para o sul 2782. 160 graus com 5 nós. 160 com 5 graus. Golfo 972, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, Senegal 098. 050, 098. Após essa rota, poderia voar em 77, 972. 121, azul 2, 781. Salvador Azul 2782, na época. 29. Fogo autorizado, 4062. Quilo 73, atenta ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, o Azul 2782. O 1098 autorizado, linha área manter pista no zero. Ali manter no zero, 1098. Torre Azul 422, eu não posso estar a ponto. Azul 422, eu não mantenho a porta, cara. Ok. Quatro zero meia dois, solo 08, libere próxima direita, solo 121, décima 1. Azul, sente o azul, 4062. Azul 4062, boa noite, Alfa. Chame antes da Taxi Kilo. Alfa, chame antes da Kilo, sim. Azul 4062. Qual eu tô na escuta do Mike Regina? Prossiga. Solo, solicito reboque da posição 08, pátio 1, para a posição 13, reboque do pátio 1. Aguarda pro reboque, o Mike, confirma a matrícula? Não, Mike Bianchinga. Mike Bianchinga, aguarde. Ok, não tô escutando. Azul 4062, ingresse via Taxi Kilo, posição 1, pátio 3. Taxi Kilo, pátio 3, posição 1, 4062. Boa Luna 098, decolada Zona 0, controle 120, decimal 8. 1208 na 098. Controle Salvador, Gol 098, passa 1400 pés para 370, Puka. Luna 098, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Puka. Vai da Puka, nível 370, Gol 098. Azul 422, uma autorizada de decolagem, chama 0, vento 1, 70 graus, meia dúzia de nós. Livre de decolagem, dá 1 0, 422, 1 azul. Estabilizado final do procedimento ILS-X-Ray, depósito estabilizado no localizador. Entendi, estaria livre da restrição do 50 lá em TAP? Está livre do mínimo de altitude de 4, Gol 972. Entendi, direto 2000 para o ILS-X-Ray, Gol 972.